É dia 5 de março de 2022 e este é o episódio 189 do podcast do Ponto de Portugal. O meu nome é Diogo Constantino, tenho comigo o Tiago Ronde ou o Erasmus, estou indeciso. É como der mais jeito, meu caro. Então, como é que foi a tua semana? Conta-nos tudo. Semana foi não nos escondas nada. Não escondo, não, tenho que, há coisas que eu tenho que esconder. Não. Há coisas que eu vou ter que esconder. Mas sim, foi uma semana bastante agradável. Foi uma semana bastante preenchida, portanto aproveito já para dizer que vou monopolizar grande parte deste primeiro segmento do nosso podcast. Espero que não te incomodes muito com isso, Diogo. Espero então conseguir captar o teu interesse também, pelo menos para alguns destes assuntos, uhum. E extrair a tua opinião em relação a outros. Ok, então vamos lá. Queres começar já? Então fazemos, eu faço metade, depois está bem. Não, então, não, olha, fazes tudo de uma vez logo. Tumba. Tudo de uma vez? Tudo. E é bem, então é assim. Primeiro, tenho aqui uma task, uma lista de tarefas, coisas que eu tenho que falar. Primeiro, tenho que fazer justiça ao SoundCloud. Falámos aqui na semana passada e eu estive aqui um bocado, sem dizer palavrões, mas a praguejar com o SoundCloud. Perdão. Importa dizer aqui tivemos várias dois coisas. Até. Exatamente. Importa aqui também, porque nós gostamos de ensinar quem nos ouve também. Pessoas que têm conta ou que pensam ter conta no SoundCloud. Há uma coisa que para mim é verdade e que não é, pelos vistos, verdade para toda a gente, que é, eu subscrevi o serviço SoundCloud durante 3 anos, durante 2, ao terceiro ano cancelei, porque o incremento era de cerca de 100%, de 50 euros por ano, 50 dólares. Sim. Portanto, no primeiro ano 49 dólares, no segundo 99 e no terceiro praticamente a mesma coisa, 144, era o que eles me queriam cobrar no terceiro ano. A este ritmo eu chegava daqui a 5 anos ou 6 a pagar quase o valor de um ano de vencimento para pagar o SoundCloud. Tenho uma pergunta já. Faz. Isso tem a ver com a quantidade de episódios novos? Era só mesmo porque passou um ano? Só há o plano Pro ou o plano Free. Aliás, e há o plano dos ouvintes, quem ouve. Acho que é para ouvir sem publicidade ou coisa que valha. Que nunca foi uma coisa que eu dedicasse especial atenção. Portanto, quando tu queres enviar ou quando queres partilhar áudios, tens duas opções. Ou partilhas de forma gratuita, numa conta grátis, ou tu partilhas numa conta Pro, okay. Paga. Acho que não percebeste a pergunta. A tua pergunta é se o valor que incrementou tem a ver com a quantidade de ou o tamanho dos fecheiros. Eu estou a explicar. Agora sou eu que respondo. Acho que foste tu que não percebeste então a minha resposta, mas fui eu que não fui claro o suficiente. O SoundCloud não tem planos por quantidade de informação. Ou tens o plano Pro, que é ilimitado, ou tens o plano grátis, que tem grandes, grandes limitações. Portanto, não interessa se tens lá duas músicas, ou duas horas de música, ou 200 ou 200 mil, o teu plano Pro, é assim, o ilimitado a gente sabe como é que é, já falámos aqui várias vezes, mas pronto, mas não te impõe. Não é mais caro, ou seja, não tens qualquer tipo de limitação, a não ser eventualmente a velocidade da tua largura de banda para enviares para lá a informação, não é? Quando é sempre uma limitação. Yeah. Mas pronto, mas em relação a isso, ou seja, não é quantificada a quantidade de informação que tens quando estás no plano pago, no plano Pro. Agora, imprecisões. Falámos aqui naquela questão do redirecionamento dos feeds. Aliás, eu nem sequer sabia disso, foste tu que me falaste nisso. Sim. Exatamente, não é correto, portanto, exatamente. Existe a opção. Já agora vou só clarificar, o que estamos a falar é de redirecionar o pedido HTTP que é feito ao feed RSS quando, por exemplo, queremos abandonar o SoundCloud e ir para outro hoster, e então normalmente os melhores dos hosters de podcasts, mesmo quando tu sais, deixas de ser cliente, eles permitem-te redirecionar os pedidos para fair play. Exatamente. E ao que eu percebi, eu de facto disse erradamente que o SoundCloud não permitia fazer isso, e foi verdade em tempos, mas já não sei há quanto tempo, e porque não consegui identificar há quanto tempo é que foi, passou a ser possível. Ok. Portanto, mas pronto, primeiro esclarecimento, sim senhor, SoundCloud também tem o seu próprio Fair Play e também permite fazer, e estamos a falar de uma conta gratuita, ou seja, aquilo que aconteceu, o contexto nesta altura é, eu era um cliente pagante de SoundCloud e deixei de o ser, portanto a minha conta foi automaticamente convertida numa conta gratuita. Certo. E portanto, mesmo na conta gratuita, tu consegues fazer esse redirecionamento, portanto eu agora, desde que não feche a conta, o feed do podcast está automaticamente redirecionado para aquilo que é o atual. O que é muito fixe, porque permite que tu não percas subscritores. Exatamente, ou seja, neste momento aquilo que está ainda não foi feito, mas vai ser feito, é faz-se um episódiozinho, áudiozinho, um áudiozinho de nada, só a informar as pessoas que subscreveram, para que possam, uma vez que, imagina que o SoundCloud muda as regras ou qualquer coisa, para que as pessoas possam atualizar. Ou que exatamente. Seja o que for. Para que as pessoas possam procurar novamente o podcast e subscrevê-lo. Mas pelo menos os ouvintes que subscreviam não têm que fazer rigorosamente nada e conseguem continuar a seguir os episódios. Isso é fixe. A outra coisa que eu também tinha como dúvida e que até estava preparado para pagar um mês para conseguir ter acesso ao histórico que está para trás, olhando para a minha conta com algum detalhe, eu consegui encontrar todos os meus ficheiros de áudio na conta. Não estão publicados. Porquê? Porque a tal conta grátis só te permite uma quantidade limite de conteúdo que disponibilizas. Portanto, o que é que eles fazem? Pegam no teu último ficheiro, no anterior, até bateres no limite. Sim, quando acho que são no 10. Limite, eles ocultam, não é, é quantidade, é tempo, não é número de ficheiros, é o tempo da okay, é o áudio. Então pode corresponder. Acho que são 180 minutos, não estou em erro. Ok. Posso estar a falhar, portanto, e não vou voltar a ver, mas a limitação é temporal. Pode ser. Para mim foi fixe porque eu consegui aquilo que queria, que era ir à procura do histórico dos ficheiros, ou seja, as datas de publicação dos vários ficheiros e a ordem de publicação dos vários ficheiros, o que tornou a coisa também bastante mais pacífica. E posso dizer que nesta altura estou apenas aqui com uma situação no Internet Archive que não consigo resolver, não sei se tu me consegues ajudar, que é, eu fiz upload usando um identificador e apaguei erradamente, apaguei o total conteúdo, o item completo com aquele identificador, e agora quando quero fazer re-upload, ou seja, quero fazer um upload usando o mesmo identificador, ele diz-me que já foi apagado e que não está disponível, portanto, ou seja, não me permite voltar a fazer upload. Portanto, agora tenho duas opções, eu vou esperar mais um ou dois dias. Portanto, estamos a falar de alguns episódios da segunda temporada, estamos a falar de alguns, são 7 episódios que estão aqui ainda em falta. Das duas, uma, ou eu vou esperar mais um ou dois dias, que é provavelmente o que vai acontecer, e vou ver se consigo depois fazer o upload, porque eu gostava de manter uma questão de padrão, manter o padrão. Se não for possível, junto-lhe um sufixo qualquer e aquilo vai andando e acabou. O que interessa depois é o feed, e desde que o feed encontre o fecheiro, está ótimo. Portanto, tenho a tarefa de migração do podcast em áudio, eu diria, não está concluída, mas está perfeitamente controlada. Outro esclarecimento, não sei se queres perguntar mais alguma coisa entretanto. Não estou, estou a ouvir. Porque eu vou-te fazer uma pergunta a seguir. Okay, mas não vou faz. Fazer aqui. Não vou, é uma pergunta sobre uma tarefa que tu ficaste a fazer até de mim. Então podes saber que eu não fiz. Eu calculo que a resposta, mas pronto. Mas pronto, em relação ainda a esta questão das migrações, eu não sei se cheguei a falar aqui ou não sobre o upload e as regras de upload para o YouTube. Falámos aqui no episódio, se não estou em erro. Não me recordo. A questão que nós usamos, por exemplo, nós aqui no podcast Ubuntu usamos o PodPublish para fazer o envio, para nos ajudar a fazer o envio dos vídeos para o YouTube. Aliás, começámos a publicar regularmente no YouTube desde que começámos a usar o PodPublish, porque exatamente. Senão, de outra forma não o faríamos. Estamos demasiado preguiçosos para isso. Exatamente. E então, aquilo que aconteceu foi, eu criei umas novas credenciais para este podcast e cheguei à conclusão de uma coisa que já está a acontecer, é um flagelo que está a acontecer com uma série de outros projetos, que é todas as credenciais que foram criadas, que depois, ou seja, tu tens que criar, na prática tu não crias credenciais, crias uma aplicação e depois crias credenciais para essa aplicação. E a aplicação é muito, muito limitada. Ou seja, no nosso caso é não usável, porque o conteúdo que é publicado ou fica privado ou não dá para publicar, portanto no nosso caso não é utilizável, ou então a aplicação tem que ser validada, tem que ir a uma validação. Vasculhas a internet e chegas à conclusão que ou as pessoas acabam por desistir ou a validação de aplicações chega a demorar 6 meses. Portanto, se tu queres lançar um podcast e se o queres publicar no YouTube de forma automatizada, hoje em dia tens que planear as coisas com pelo menos meio ano de antecedência. Ok, eu tenho novidades. Então, o Google está a lançar, ou está prestes a lançar, um novo serviço otimizado para podcasts. Ah, ok, pronto. Por mim, tudo bem. Portanto, e que vai ser baseado na feed RSS. Uma espécie de Spotify, então, como faz Spotify, ou seja, carregas a não sei, não sei ainda os detalhes todos, ainda me estou a informar disso. Portanto, aliás, mas o Google já tem isso, o Google Podcasts já é exatamente não, mas, isso. Mas isso é o Google Podcasts, isto é o YouTube mesmo. Isto é, até o YouTube, os serviços do Google a canibalizar. Oh, caraca, que não me percebo. Ai, ai, mas pronto. Não, não, porque há muita gente que prefere ouvir podcasts no YouTube. Eu percebo isso. Agora, unifiquem a coisa, não criem dois serviços distintos. São duas não empresas, desenvolvam em são cima duas de empresas diferentes dentro do universo Alphabet. Claro, e já sabes como é que é o Google, que tem sempre 20 ou 30 coisas concorrentes consigo próprio. Pronto, mas aí é que está. Faça uma parceria dessas duas empresas tão distantes uma da outra. Ai, com as regras do DMA, não sei se eles vão poder. Mas pronto, estamos um Mas pirinha. Pronto, mas olha, então isto para dizer que o que é que eu fiz? Fiz, ou seja, usando criatividade, que é uma coisa que eu normalmente gosto de utilizar. Usando a criatividade, aquilo que eu fiz, até porque estava a dever aqui umas explicações, curiosamente, a um dos nossos patronos que já está a seguir o podcast, ou mesmo está a reagir. Ou seja, eu queria muito, não é a minha coisa mais prioritária, mas queria muito também encerrar esse capítulo do envio do conteúdo para o YouTube. Até porque, no caso do podcast que eu estava a migrar, o Terapia, nós nunca tínhamos enviado um único episódio, porque eu já sei o que é que a casa gasta, portanto, ou aquilo era automático, ou então não valia a pena sequer nunca enviar episódios. Portanto, agora que a coisa está automática, e havendo o problema das credenciais, como é que eu resolvi a situação? Peguei numas credenciais que eu tinha e que uso para fazer envio dos vídeos para o nosso canal do podcast, que já estão autenticados e que já está a funcionar perfeitamente, e adicionei-lhe mais um canal, que é o canal do Terapia. E o que é que eu fiz? Usei essas credenciais para ir enviando, o que é ótimo, porque eu consigo enviar. Descobri foi que o envio de vídeos também tem um limite. Uma coisa que nunca aconteceu connosco, porque nós, quando publicamos episódios, enviamos um vídeo. Agora, eu posso dizer que tu podes enviar via API, acho que são 6 vídeos por dia. Em cada 24 horas, tu tens 10 mil tokens de API. Acho que é tokens que eles chamam. E cada vez que envias um vídeo, gastas 1.600. Gastas isto assim, é uma unidade de medida, portanto, não é uma coisa que pagues. E acho que não é uma coisa que compres também. Quando a tua aplicação for validada, isto porque a nossa aplicação que nós usamos, que foi criada já para aí em 2017 ou 2018, já não sei quando é que eu criei aquilo, quando foi criada, não carecia da tal verificação, da tal validação. Ele agora está a dizer que quer verificar, mas mesmo assim ainda permite 10 mil por dia. 10 mil dá-me para ir enviando 6 vídeos todos os dias, quando me lembro, acho que ontem não enviei nenhum, mas quando me lembro vou enviando 6 vídeos por dia, e daqui a mais uma semana ou assim tenho lá os vídeos todos, e depois a partir daí, como é um por semana, volto a não ter problemas de limitação. Um recado, ainda neste contexto, um recado para o nosso convidado, patrono, ouvinte e amigo, Tiago Carreira, que é, eu peguei, conforme já tinha falado, no script que ele usou e muito bem, no script que ele construiu e muito bem do seu Marmita Uploader, que eu, por razões históricas, decidi, apesar de ter feito algumas pequenas alterações, continuar a chamar-lhe Marmita Uploader. E então, a única coisa que eu alterei foi a ferramenta que ele usava para fazer o envio dos vídeos para o YouTube. Era uma coisa já bastante antiga, com cerca de 6 anos, se não estou em erro, Shugel. E o que eu fiz foi, adaptei o script do Marmita Uploader para usar a ferramenta que é usada pelo PodPublish, que é o YouTube Uploader, que permite coisas como agendar a publicação de vídeos, o que pode ser interessante quando nós fazemos, por exemplo, férias e que nós deixamos as coisas preparadas, pode ser porreiro. Estou em falta ainda com o Tiago, porque apesar de não se saber ainda se ele vai precisar do Marmita Uploader mais alguma vez na vida ou não, mas fiquei de lhe fazer um pull request com estas alterações para que a sua ferramenta, um dia que possa ser usada ou pela Marmita temporada 2 ou por outro podcast que tenha as mesmas inspirações que eu tive, que é roubar aquilo e usar, poder também servir-se desta atualização, exatamente. Portanto, isto não invalida que também eu, tanto no podcast Ubuntu como no Terapia, vá publicar todo o código. Portanto, eu vou publicar, vai ficar publicado todo o código do site, o gerador do website, e vai ficar publicado também todos os scripts com a magia, com a parte da magia, dos uploads, só as credenciais é que não, a menos que eu me engane. Mas isto, não sei se queres perguntar alguma coisa, porque eu tenho aqui um gancho. Continua. Sobre a parte das credenciais. Continua. Estás a ir bem. Não sei se queres responder a isto abertamente, Diogo, mas eu vou fazer a pergunta na mesma, que é para toda a gente que nos ouve poder ficar a pensar. É aquela pergunta que eu costumo fazer a pessoas com quem estou às vezes à mesa a almoçar, que é: usas o mesmo código nos cartões multibanco todos? E depois não é para responder, é só para pensares. E a pessoa fica ali, esta é igual. Ou seja, quantas vezes, Diogo, e não precisas responder vocalmente, quantas vezes é que tu já enviaste segredos para um repositório por engano? Não é para responderes, volto a dizer, não tens que responder. Mas percebes o problema, não percebes? Estás a fazer código, Eu percebo. É fixe porque saiu aí uma cena esta semana muito interessante sobre isso. E mais fixe ainda, nós temos um membro da comunidade que fez um produto para, precisamente, para detectar esse tipo de esse tipo de problemas. E fez até apresentações sobre isso. Ora, aqui há uns dias encontrei uns segredos aí num repositório. Não vale a pena dizer qual nem onde, mas encontrei uns segredos. E foi giro, porque esta semana encontrei provavelmente o mesmo artigo que tu encontraste também, e que é a informação. Eu penso que a funcionalidade já existia, mas foi trazida cá para cima, foi trazida à tona esta semana, que é uma funcionalidade que existe no GitHub de prevenir efetivamente que segredos sejam enviados por engano para repositórios. É um bocado como aquela coisa quando escreves attachment ou anexo num e-mail e que vais enviar e o Thunderbird diz: ouve lá, usaste a palavra anexo, mas não anexaste nada, não te esqueceste nada. Yeah. Portanto, é um bocado este tipo de salvaguardas que nos ajudam a fazer melhor o nosso trabalho. Olha, está aqui o Tiago Carreira a dizer que é uma funcionalidade só para contas enterprise. É possível. Eu confesso que... Não prestei atenção suficiente. Eu sou seguro o suficiente para não precisar desse tipo de ajudas nem ferramentas, portanto não fui à procura de mais pormenores. Mas sim, é possível que seja para contas enterprise. Ainda assim, é sempre mais-valia e acho que é novidade. Eu nunca vi isto em nenhum outro provedor, nunca vi isto no Bitbucket, nunca vi nem aproximação disto no GitLab. Mas acredito que, havendo esta funcionalidade, em contas pagas ou não, que rapidamente começa a proliferar-se pelo menos parte dos segredos possam ser prevenidos o seu envio para repositórios públicos. Em outros serviços eu vi integrações com fornecedores que fazem esse tipo de coisas. Não integrado, não nativo, portanto, sem fazer parte do produto ou do serviço nativamente. Okay. Portanto, já tinha visto isso, porque era um dos scans que eu já vi ser feito em vários sítios, era mesmo à procura desse tipo de coisas, além das análises estáticas de códigos e dessas coisas todas. Yep. Estás cansado de me ouvir? Eu tenho aqui mais coisas para falar. Não, podes continuar. Então olha, deixa-me agora fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente. Eu partilhei aqui alguns pormenores. Por acaso não partilhei muitos pormenores, mas pronto, partilhei aqui algum agastanço meu nas últimas semanas sobre uma condição de saúde que me estava a limitar algumas ações, e não vou alargar muito mais do que isto. Houve pessoas que me perguntaram, ou pessoas que perceberam, ou pessoas que me quiseram, que mostraram alguma preocupação. Só para esclarecer, já agora aberto isto, agora estou a aproveitar o podcast para coisas pessoais. Em vez de estar a mandar 30 mensagens, aproveito aqui, malta depois ouve, e escusa de me estar a chatear outra vez. É só para dizer que tenho diagnóstico concluído, o diagnóstico foi bastante animador, felizmente, estou convenientemente medicado. Deixa-me dizer que eu hoje noto-te um homem diferente. Ah, sim. Eu hoje noto-me um homem diferente. Pronto. Sim, andava desde o início do ano, mais ou menos, que a coisa... Não foi bem o início do ano, mas pronto. Foi quase. Começou em dezembro, os primeiros sintomas foram em dezembro, mas pronto. Posso dizer que tenho, o diagnóstico foi bastante, bastante mais favorável do que aquilo que eu achei durante o processo, honestamente. Foi preciso, lamento só, precisar de ter que ir a 4 oftalmologistas para que o quarto me dissesse que o meu problema não era oftalmológico. E pronto, e não vou entrar mais do que isto, porque também não é um podcast de medicina, mas sim, estou. Aliás, a minha boa disposição, ou seja, os medicamentos não me tornam mais bem disposta, não são antidepressivos, nada disso. Pensei que eram mais interessantes. Não. Os medicamentos só me tornam uma pessoa, a pessoa que eu sempre, ou seja, que eu sempre fui em termos de faculdades, das minhas faculdades normais, boas ou más, em termos do meu estado normal. Mas pronto, mas como tinha um peso muito grande nas costas e agora não tenho, é normal que esteja um bocadinho mais liberto. Agora, continuando, ontem e hoje tive aqui um desafio muito interessante para mim, uma coisa que já falei aqui em tempos, uma coisa que não sei se provavelmente diretamente não Diogo, mas se calhar indiretamente já alguém te pediu a opinião, que é aplicações ou software de controle parental. Ou seja, eu vi-me na necessidade de procurar uma solução para, de alguma maneira, me ajudar na parte pedagógica de ensinar a minha descendência a utilizar mais convenientemente e de uma forma mais equilibrada o seu equipamento móvel. Isto aqui, pomposidades para dizer, bora lá controlar um telemóvel. É um conceito que não me agrada particularmente. É um conceito que, lá está, a ter que se fazer, leva-me aqui a muitas, muitas dúvidas e questões de ordem não só operacional, mas até de alguma maneira éticas, e que eu percebi desde o primeiro minuto que ia ter que fazer algumas cedências, ou seja, aquilo que eu queria fazer era controlar tempo de aplicações, tempo de ecrã e, eventualmente, seria o ideal, controlar conteúdo. Isto feito de uma forma em que não dependesse o contacto direto com o equipamento, ou seja, eventualmente há aplicações e as versões mais recentes do Android permitem que tu consigas limitar tempo por algumas aplicações. Uhum. Eu tenho isso em algumas aplicações do meu telefone, eu próprio impus-me limites de tempo de utilização de algumas aplicações, e já falei aqui sobre isso também. O que eu queria era isto feito, mas remotamente e com algum conforto. Portanto, é complicado quando falas então em analisar conteúdo, porque para que conteúdo seja filtrado de uma forma parental, e já falámos aqui sobre isso na altura da Apple, há muitas cedências que tens que fazer, ou seja, tu tens que confiar numa aplicação que te leia, que te consiga analisar todo o conteúdo do teu telefone. Muito complicado. Muito complicado. Portanto, fiz alguma pesquisa, aconselhei-me com algumas pessoas, tanto da área de mais paternal ou maternal, mais no sentido de mães ou pais ou o que fosse, sim, mas também no sentido técnico, parental. Ou seja, pessoas que não são pais ou mães, mas que têm uma vertente técnica muito forte. Acabei por, e resumindo aqui esta parte da conversa, para também não me alongar muito, vi muita coisa, mas optei nesta altura, e provavelmente será esse o caminho a seguir, por, na linha de confiança, quando tu instalas uma aplicação, nem que seja para controlar o tempo em que tu perdes numa aplicação, tu tens que estar a dar um fator de confiança a essa empresa, às pessoas que vão receber esses dados, uhum, pelo quantidade de permissões que vais ter que dar. Ora, eu entendi que não estava em condições de dar essas permissões a nenhuma empresa, a não ser a empresa que, infelizmente, já deve saber bastante sobre o equipamento em questão, que é a própria Google. Não fiquei 100% satisfeito, mas optei por uma coisa que se chama Family Link. Não sei se quem nos ouve conhece, se me recomenda coisa melhor. Como é óbvio, passei o circuito pelo F-Droid e por outras aplicações. Tentei encontrar, apesar de praticamente saber a resposta, tentei encontrar uma solução que não fosse dentro do circuito. Optei por uma coisa que, lá está, sendo o Google já tão conhecedor de grande parte do que se passa dentro do telefone, a cadeia de confiança acaba por ser menor do que teres que confiar em mais uma empresa externa, em mais alguém para receber os teus dados, e é o que é. Não sei se tens opinião sobre isto, sei que és uma pessoa que evita de oferecer dados ao Google, eu percebo isso. É uma coisa que certamente o Ubuntu também não consegue dar resposta. Nativamente não conheço nada no Ubuntu que faça isso, que implemente controles parentais. É uma coisa que discutiu-se, por exemplo, no Ubuntu Touch, na comunidade Ubuntu Touch. Debateu-se isso, não se encontrou nenhuma solução que funcionasse bem, por isso não existe nada concreto. Existe um browser, mas nada impede as pessoas de utilizarem outro browser ou de instalarem outro browser. Sim, sim, sim, sem dúvida. Existe uma opção de filtragem de conteúdos adultos na Open Store, mas qualquer pessoa pode ativar. Desativar. Exatamente. Portanto, não há uma boa solução para isso. Nem eu conheço, é uma área que, pronto, que, na qual eu sou ignorante. Portanto, okay. Não vou recomendar-te nada, porque é uma área em que eu não me sinto cómodo a fazer qualquer tipo de recomendação. Compreendo. Eu próprio não sei se vou estar satisfeito ou não. Por enquanto, as funcionalidades que encontrei aqui, e lá está, pelas razões que já falei, parecem cumprir minimamente os objetivos esperados. Isto foi tudo feito, lá está, deixa-me só dizer esta parte também, isto foi tudo feito com plena informação do utilizador, portanto o utilizador foi sendo informado do que foi feito, do que estava a ser feito e das implicações. Foi uma coisa que lá está, e depois é preciso dizer isto, uma coisa que me orgulho enquanto pai, que é, foi bem aceito, podia ser uma coisa vista, ou seja, quando tu impões limites aos teus utilizadores, não é? E quando és tu que impões esses limites, normalmente tu tens resistência, tens oposição. Uhum. Não foi o caso, portanto tenho de ter esta parte, isso deixou-me um bocadinho mais tranquilo também, é fixe. E neste momento tenho coisas porreiras, ou seja, o telefone desliga-se às 9 da noite, por exemplo, e só se liga às 7 da manhã do dia a seguir. Não é desliga-se, a parte smart do phone desliga-se às 9 da noite. Uhum. Portanto, para mim, fazer alguém... chamadas. Exatamente. Se for preciso. Fazer não sei. Receber, sei que recebe. Ok. Fazer não sei. Mas também o importante será receber, nunca será. Nunca quer será dizer, fazer, poderá ser necessário fazer uma chamada de emergência, uma coisa assim de género. Pode ser entre preciso. Entre as 9 da noite e as 7 da manhã, há de estar algum adulto. Imagina que o adulto, por alguma razão, está incapacitado e que é preciso chamar ajuda para o adulto. Não, está no botão de emergência, está lá. Emergência tem lá. Ok, quando está bloqueado, tem lá uma imagem. Okay. Isso tem. Ok, fixe. Pronto. Mas pronto, pá, é o que é. É como digo, não fiquei, não é de toda a solução que me deixa mais, estou super contente, não é? É uma solução que eu gostava muito que fosse transitória, que fosse uma coisa breve, porque sempre apostei na parte mais da conversa e da educação direta. Uhum. Do que o resto, mas quando não funciona e tens tecnologia, vamos utilizá-la. Vamos ver. Tá, mas... essa aceitação demonstra que eventualmente a conversa acaba por chegar lá. Pelo menos é o que me parece. É a minha avaliação como não pai. Está bem. Mas pronto. Olha, vou terminar. Não tenho mais nada para dizer. Tenho mais uma rápida, que é... já me ouviram falar aqui sobre Zigbee. Uhum. E sobre tudo o que eu já investi de Zigbee. Aliás, neste momento eu tenho 29 dispositivos Zigbee. Okay. No meu Home Assistant, e tenho mais 6 da Alemanha para cá, portanto vou chegar aos 35. Acontece que descobri pela primeira vez uma coisa que nunca me tinha acontecido, que é um Zigbee que não funciona bem à primeira. Ou seja, aqui há uns tempos um dos nossos ouvintes, que já foi também convidado aqui do podcast, acho que o Peixoto já foi convidado. Uhum. Aqui, não? Já, não, já, confusão, já. Pronto, também de um podcast da concorrência, né? Das conversas com o código, que estava à procura de umas tomadas inteligentes Zigbee e que fizessem medição de consumos. À boleia dele encontrei umas coisas que achei bastante interessantes, muito pequeninas, muito maneirinhas, não eram estupidamente caras também, até eram bastante baratas para o equipamento que era. Uhum. E então decidi comprei uma caixinha com 4, fiquei todo contente, liguei, configurei à primeira, está ótimo, estou eu muito bem a usar o meu ThinkPad, curiosamente, e encaixei numa delas para experimentar, e de repente o meu ThinkPad deixou de carregar. Não pelas razões que tu apresentaste e que falávamos há pouco, mas porque a tomada se desligou assim de forma inesperada. Ou seja, aquele modelo de tomadas, e já está documentado, portanto está um bug aberto com isso, aquele modelo de tomadas, ligado ao Home Assistant, pelo menos, porque aquilo, tudo o que é Zigbee eles, o fabricante recomenda sempre que tu emparelhes aquilo com um gateway da marca deles, não é? Das tuias e aquelas coisas. Yeah. Tu é que contornas isso, ligas aquilo ao teu Home Assistant e estás despachado. Neste caso não é o que acontece. Portanto, eu não sei como é que acontece quando se liga numa gateway, quando se liga no Home Assistant. Está documentado, pelas internets fora, que de forma completamente aleatória as tomadas desligam-se. Estão muito bem, está tudo ótimo, sem nada que o explique, elas, off. Mas, tenho uma pergunta, mas é um mau funcionamento ou é um mau tipo de DRM feito intencionalmente pelo fabricante para te obrigar a comprar um produto? Pronto, aquilo que está documentado é que é uma característica do hardware. Portanto, não, ou seja, não é um, como é que eu vou dizer, não é um defeito de fabrico. Não é, portanto, será certamente uma coisa intencional. Não sei se é intencional para obrigar a comprar um gateway ou se calhou a ser assim. Não faço ideia. Aquilo que me dá a entender é que aquilo ligado ao gateway provavelmente deve estar a fazer, deve emitir um sinal volta e meia, uma espécie de um keep alive, que mantém o equipamento ligado. O que é limitador, porque se tu estiveres fora do alcance do gateway, tu não tens nada que desligar a tua tomada. A tomada, se está ligada, fica, ou se está desligada, mesmo que o teu gateway esteja morto. Pelo menos esse é o meu entendimento. O que é que acontece? Fiz uma atualização do Home Assistant, curiosamente, calhou, tinha atualizações para fazer, fiz a atualização do Home Assistant e aquilo ficou a funcionar perfeitamente. Mas não, mas ao fim de algum tempo voltou à mesma história, portanto, neste momento, comprei naquela loja que tu adoras, que foi na Amazon, portanto, já fiz já carreguei no botãozinho da devolução, estou à espera que cheguem amanhã, portanto, o processo é relativamente simples, aí vou devolver. E então aproveitei para encomendar algumas tomadas adicionais da marca que já tinha comprado antes e que sei que funcionam bastante bem também, portanto, para acabar aqui o ramalhete de tomadas cá de casa. Portanto, malta, se estão a pensar comprar tomadas com consumo... Ah, e comprei tomadas sem consumo, portanto, não preciso da medição de consumo, portanto, com on-off, para mim chega perfeitamente. Mas se estão a pensar comprar... É ingrato, mas há umas da NUS, N-O-U-S, umas tomadas NUS que estão identificadas. E, aliás, a marca não é por si identificador, porque existem, ou seja, a carcaça é a mesma, depois a marca comercial vai mudando aqui ou ali, a questão é mesmo o hardware. Existe hardware que pode acontecer isso, não é defeito das vossas tomadas, é mesmo, não é bug, é feature, como se costuma dizer. Mas tomem atenção a isso e se puderem comprar num sítio onde consigam devolver, porque será difícil identificar quais é que são as que se desligam e quais é que não se desligam. Ok. Acabei, Diogo. Okay. Coração. Aí, estamos quase a acabar. Pronto, obrigado por serem patronos. Partilhem nas vossas redes sociais. É quase. Horror. Ainda há tempo para dizer umas coisas. Eu vou ser curto para termos tempo para entrar em. Ah, mas eu quero saber coisas. Tu vais contar uma coisa que eu quero saber. Portanto, não vais ser assim tão curto quanto isso. Não, eu vou dizer, vou falar do encontro de direitos digitais que ocorreu na sexta-feira passada. E que tal? Correu muito bem, apareceu muita gente, muito mais gente do que nós estávamos à espera. Estás a falar de quantas pessoas? 20 pessoas? 30? É à vontade mais de 20. Não sei dizer mais, porque foram chegando, foram saindo. A mesa que nós tínhamos lá. Para o efeito, teve cheia quase desde o início e era uma mesa bem grande. Aquilo é a Laia de Saloon, ou seja, tu é um espaço público e depois está lá uma zoninha onde vocês estavam? É uma hamburgueria, é a hamburgueria mais antiga de Lisboa. A sério? Yeah. Eu já lá tinha estado muitas vezes, eu fui muito, muito cliente daquele sítio, já não me lembrava do nome porque já não ia lá para aí há 20 anos. Aquilo tem nome, como é que se chama aquilo? Maçã qualquer coisa, não é? Apple House. Apple House, exatamente. Eu já lá não ia para aí há uns 20 anos, então já não me lembrava do nome daquilo. Mas eu sinto que estava a caminho de lá, é aquilo de certeza, porque é a única coisa cá ali. Yeah. E não é bem exatamente como o Saloon. Mas é acolhedor, também há hambúrgueres fixe, e é um espaço que está acostumado a ter eventos e atividades assim deste tipo, e ao ponto de ser difícil de organizar coisas lá, porque está sempre ocupado e as pessoas reservam, os grupos reservam, e então é difícil. Ficou onde? Fica na rua, na Avenida Elias Garcia, em Lisboa. Não faças isso, tio. Não faças isso. Diz-me ao pé do quê? Que é para ver se eu consigo arranjar um ponto de referência. Entre o Campo Pequeno, e o Arco do Cego. E o Arco do Cego. É uma daquelas paralelas àquela avenida principal, é isso? É transversal a Defensores de Chaves. Do lado, sim, pronto, é uma transversal a Defensores de Chaves. Se tu passares em frente à porta da Casa da Moeda, está entre a Casa da Moeda e o Campo Pequeno. Ah, é ali para os lados do Campo Pequeno. Ok, acho que sei. Ali ao pé do técnico, sem ser demasiado perto, não é? Sim, sim, sim. É mais perto, até o melhor ponto de referência será o Palácio das Galveias, que é uma biblioteca municipal. Sim, sim, sim. O edifício da Caixa Geral de Depósitos, são tudo edifícios conhecidos perto do local. Ok, fixe, boa. E tem uma esplanada, portanto no verão também poderemos aproveitar o quentinho. Por isso é que eu te fiz estas perguntas todas. Agora uma pergunta, o que é que se falou lá? Houve temas? Falou-se de muita coisa muito diferente, portanto, eu não estou a conseguir dizer tudo o que se falou lá. Falou-se bastante de privacidade, foi o tema principal. Falou-se de videovigilância, falou-se sistema operativo, não lembro o nome, mas é um sistema operativo que utiliza Xen e que cria VMs em todas as aplicações que estão dentro de VMs diferentes. Falou-se de locais para fazer eventos, falou-se de legislação de privacidade, falou-se muita coisa diferente. Havia muitas conversas paralelas entre as pessoas, havia investigadores, havia utilizadores simples, havia pessoal do Privacy LX, que é uma das associações dedicadas à privacidade na cidade de Lisboa, da D3, da Ansol, pessoal da comunidade do Ubuntu de Portugal, e nem sequer era eu o único. Portanto, falou-se de Ubiports, falou-se de muita coisa diferente. Foi um evento muito, muito, muito fixe. Parece-me bem. Eu, pronto, tive pena de não estar, mas pronto. Mas agora... tens a oportunidade no primeiro sexta-feira do mês. A ideia é repetir. Vai ser a primeira sexta-feira de cada mês? Exatamente. A ideia com o Eduardo sobre isso. É arriscado, mas acho que sim. Acho muito bem. É esse o objetivo. Está bem. Estou ansioso pela próxima. Até porque lá está. Neste momento já consigo começar outra vez a fazer planos. Mas pronto, não é para andar aqui a choramingar. Estou ansioso pela próxima, só isto. É isto, é muito bom. Yeah. Pronto, o resto eu falo no próximo episódio para irmos às notícias, que há uma série de notícias interessantes. E o resto pode-se guardar, não é assim tão sensível ao tempo quanto isso. A primeira notícia que é muito fixe, a equipa do Ubuntu FR, Ubuntu France, exatamente, anunciou a publicação. A venda, a pré-venda, aliás, da t-shirt do Jam e Jellyfish. Está muito, muito fixe. Não sei se já viste a t-shirt, Tiago. Estou a vê-la neste momento. Quer dizer, não estou, mas estou a ver agora. Estás a abrir. Eu já vi o design há umas semanas e pá, está. Eu adoro. Para mim é uma das melhores t-shirts que eles fizeram até agora e eu vou ter que comprar esta t-shirt. Eu não sei onde é que eu vou guardar, mas vou ter que comprar esta t-shirt. Ou é o melhor que eles fizeram, ou é a segunda melhor, ou coisa assim do género. Está muito, muito fixe. Está com É difícil escolher. Eu gostei muito do Dingo. Está a girar do Dingo. Estava muito boa, assim, estava forte. Esta está porreira. Não mexas, não é assim, não estou a dizer que não gosto, não é nada disso. Há uma distância muito grande que vai do não gosto àquilo que eu vou dizer. Mas não, ou seja, não consigo ficar extasiado como tu ficaste com este gosto. É fixe, é porreira, sim, mas é pouco Lula. Acho que é pouco Lula. Não, eu acho que está engraçado. Acho que está muito, muito, muito engraçado. Custa 15€ se comprarem agora, se não vai passar 20. Portanto, aproveitem. Até o fim de abril está em pré-venda. Vão fazê-las aqui na Ericeira outra vez? Não faço ideia, mas posso perguntar. Ok, se forem na Ericeira, eu vou buscar a minha. Pronto, para mim mais vale fazer isso também, né? Escusa de ir a Paris e voltar. Sim, sim, sim, porque eles já fizeram, houve uma das remessas que eles fizeram que foi, aliás, no sítio onde nós fizemos as nossas também. Aliás, até podemos comprar um conjunto para vender aqui na nossa comunidade. Ia fazer a candonga. Não, temos que fazer as nossas. Temos que fazer as nossas, é agora. Agora para o verão, temos que fazer bonés. Mas panamás, eu vou perguntar-lhes, eu tenho de se chatear por causa de outras coisas. Que estão, eles estão há semanas para me responder, portanto eu ando a picá-los e eles dizem-me que ainda não, mas pronto. Portanto, eu vou chatear-lhes mais uma coisa e vamos ver o que é que se arranja. Entretanto, por falar em Jammy Jellyfish, saiu a versão beta. Já com o GNOME 42, com mudanças visuais bastante significativas, e está na altura do pessoal testar. Portanto, está a decorrer a Ubuntu Testing Week, para o Ubuntu em si, para os vários flavors. Portanto, descarreguem as imagens e testem em VMs, testem em máquinas físicas, o que puderem. E submetam os bugs. O Brit, que eu não consigo lembrar-me agora do apelido dele, que é o novo Ubuntu Technical Community Manager, não é exatamente este o título, mas publicou um artigo sobre como fazer bons bug reports. Recomendo que leiam esse artigo para vos ajudar a preencher melhores bugs, que é para ser mais fácil serem interpretados e corrigidos os bugs. E há uma coisa que é importante também perceber, eu vou acompanhando as conversas na Diagonal, nos vários canais onde vou estando, uns mais enviesados que outros, e acompanhei já mais que uma pessoa a queixar-se que esta versão 22.04 está muito instável comparativamente com as restantes. É preciso não confundir uma semana de testes com versões de testes com aquilo que será uma versão final, gente. Não, ou seja, se nós instalamos uma versão que não é final, temos que estar preparados para que ela não funcione convenientemente. Além disso, que ela não é final. Aconteceu uma coisa nesta versão que já não acontecia há algum tempo, que é a versão do GNOME chegar a tempo da distribuição ser lançada. Para quem não sabe, as releases do Ubuntu são como são porque foram alinhadas inicialmente com as releases do GNOME. Eram lançadas as releases do Ubuntu um pouco depois das releases do GNOME, para dar tempo de incluir o GNOME no Ubuntu. Há algum tempo que as releases do GNOME têm atrasado ou simplesmente têm sido planeadas num momento suficientemente perto da release do Ubuntu para que não fosse possível integrar essa release no Ubuntu. Isso já tem conta. Aconteceu praticamente desde que o Ubuntu regressou do Unity para o GNOME. Desta vez chegou a tempo, o que significa que se introduziu uma carrada de mudanças significativas de uma só vez. Portanto, é normal que esta versão beta esteja um bocadinho mais abanada, exatamente. Faz parte, é bom sinal, ou seja, que esteja tudo pronto no dia 21. Não tenho aqui, 21. Ter tudo pronto no dia 21 é o que nós esperamos. Pronto. Mas e contribuam com os vossos testes para que pelo menos o mais importante esteja de facto no sítio certo. Exatamente. Entretanto, não sei se tiveste a oportunidade de deitar os olhos na pergunta filosófica, aliás, que é uma que nós referimos aqui várias vezes, uma das vantagens de ser patrono, das inúmeras que são muitas mesmo, mas uma das vantagens de ser patrono é poder meterem-se connosco durante a gravação. E temos aqui uma questão filosófica do nosso patrono Tiago Carreira, que sobre aquela funcionalidade do GitHub de prevenir o envio de segredos, em que Tiago Carreira diz que não está certo, como é que é? Está certo de não fazer upload de segredos, mas fica a pergunta: qual a diferença entre uma pessoa que tem a certeza e uma pessoa que está enganada? Não sei se tens opinião sobre isto, Diogo. A minha opinião é que exatamente nenhuma. Ok. Não há uma diferença. Portanto, não, a pessoa que está diferença. Certa pode estar enganada. Exatamente. Ok. E a pessoa enganada pode estar certíssima. Exatamente. Porque isto é tudo uma questão de... Eu julgo que ninguém defende uma posição ou diz algo por estar convencido que está enganado. Certo. Malta da Terra plana, não sei o quê, não sei se aquilo não é só mesmo para fazer piadas. Epá, existe uma diferença entre fazer uma piada e dizer uma coisa séria. Pronto, eu aí distingo uma coisa da outra. Agora, por exemplo, numa conversa, por exemplo, como as muitas que temos aqui no podcast, às vezes enganamos-nos, não é? Sim, já aconteceu. A todos nós. Só não acontece a quem não faz. Exatamente. Agora, eu estou convencido que quer quando eu estive enganado, quer quando tu estiveste enganado, dissemos as coisas convencidos que estávamos corretos. Existe sempre a possibilidade de estarmos errados, não é? Isso acho que nem vale a pena dizermos. É daquelas coisas que é inerente a existir e a ter opiniões. Yeah. Portanto, eu acho que não existe de facto essa diferença. Até porque o que é verdade um dia pode ser deixar de ser no outro. Portanto. E assim se consomem 2 minutos de éter sem acrescentar rigorosamente nada. Exatamente. Exatamente. Avança. À feita. E vamos. Mais notícias. Está aberta a. Peraí, peraí. Quem gostou destes últimos 2 minutos que vai ouvir o Terapia Social, porque é cheio disto. Sim. Bora, gente. É muito fixe. Muito fixe. No vosso aplicação de podcast, exato. Terapia Social, Tiago. E tornem-se patronos, exatamente. Temos contas para pagar. Exato. Manda vir. Estão abertas as nomeações para um Technical Board, pelo menos até ao fim do dia em que este podcast vai ser publicado, até ao último minuto do dia podem candidatar-se. O que é o Ubuntu Technical Board? É um grupo responsável pela direção técnica do Ubuntu, ou seja, decidir sobre pacotes, sobre políticas de empacotamento, sobre o instalador e a forma como o instalador faz as instalações, sobre o próprio kernel e as funcionalidades do kernel, sobre os display servers, sobre as bibliotecas, sobre as dependências, sobre tudo isso. E neste momento há uma vaga em aberto, não faço ideia porquê, mas os requisitos para ser membro desta equipa técnica, vá, são ser um Ubuntu Core Developer, portanto não chega a ser Ubuntu Member sequer, não chega a ser Developer, é preciso ser um Ubuntu Core Developer, não conheço muitos, francamente, estar disponível para ir às reuniões e ter conhecimento sobre o processo de desenvolvimento do Ubuntu, sobre a sua arquitetura, sobre a sua cultura interna. E é isso, até dia 7 às 23h59, podem nomear alguém, seja vocês próprios ou alguém que vocês conheçam que cumpra estes requisitos. Eu quero acreditar que as pessoas que cumprem estes requisitos devem estar a par deste procedimento. Importa aqui se calhar um esclarecimento, eu não sei se foi claro ou não o teu anúncio, mas isto não é uma posição de emprego, ou seja, isto não é um cargo remunerado pela Canonical, portanto isto aqui é uma das pontes dos vários órgãos que existem, é da ponte entre a comunidade e a empresa responsável pelo Ubuntu. Exatamente. Para quem não sabe, o Ubuntu é gerido por várias comissões e vários boards, cada um com a sua área de responsabilidade. Este é o de área de responsabilidade técnica. Por inerência, o Mark acho que está em todos eles, quase todos, e tem um poder de decisão absoluto. Ele é o ditador para a vida do Ubuntu, é o cargo dele. O ditador, como é que é? É o ditador. Pelo menos até a Microsoft comprar a Canonical, não é? Ditador benevolente. Sabes que isso não está escrito em lado nenhum. Isso não está escrito em lado nenhum. Mas está aí por tudo o que é. Está aí por tudo o que é podcasts há anos e anos e anos. A grande conspiração da Microsoft comprar a Canonical. Sim, a questão é que a posição do Mark não está associada à Canonical, está associada a ele próprio. Porque depois, dentro destes grupos, há posições que são exclusivas para a Canonical. E há outros que são, portanto, há cotas para a Canonical e para a comunidade. Faz sentido. Portanto, creio que, além de haver um pouco conhecido plano para prevenir o caso da Canonical ficar rogue. Mas pronto, isso é conversa para outro dia. E uma discussão interessante Até porque não sei até que ponto é que esses mecanismos têm sido atualizados. E pronto, se souberem, candidatem-se. Notícia seguinte, e porque já não temos muito tempo, é uma pena que... Agora que eu estava a olhar, nós temos aqui um pequeno segredo que vai ficar aqui só entre nós, não é, Diogo? É verdade, é verdade. Continua, Diogo, ninguém nota, só nós os dois é que sabemos. Mais uma notícia fixe para o projeto Beeports, a Vola, que já tivemos aqui um representante da equipa de marketing, é verdade, deles, é Violence anunciou mais um Kickstarter para um novo dispositivo, um Volafone 22. Ok. Que tem várias. 22 ano, 22 Ubuntu, 22. É, acho que 22 está associado ao ano em que o Kickstarter é lançado. Aliás, sim, já estamos em que ano? Já não sei. 2022? Para mim, ainda estamos em 2019, portanto. É aquela piada que só resulta em inglês: 2022. Yeah. Pronto, que às vezes perco a noção do ano em que eu estou, porque 2019. O que é interessante, o mais interessante, diria eu, além de que eles mantêm o seu sistema operativo VolaOS e o Ubuntu Touch como objetivo, é que a bateria vai ser facilmente retirável por qualquer pessoa. Gosto. Portanto, podem abri-lo facilmente, tirar uma bateria, pôr outra bateria e não é preciso andarem com ligações esquisitas. É como os telemóveis antigos, os Nokias, essas coisas, como o Fairphone e tudo isso, que é tem, a bateria tem contactos e vocês encaixam os contactos no sítio certo, está despachado. Portanto, a Vola tem lançado dispositivos muito bons, diria eu, com bom suporte para o Ubuntu Touch. Se puderem e tiverem interesse no dispositivo, apoiem este Kickstarter porque vale a pena. Acho que sim. Eu, pronto, por razões que já fico aqui um monte de vezes, Kickstarters esquece, mas cheira-me que quando o Vola sair, não sei se não estará na altura de eu trocar de telefone. Pronto. Eu, pelo estado do meu e pelo estado... Do outro telefone que cá de casa, não me parece que neste seja o momento para isso. Eu não vi qual é os valores dos níveis do Kickstarter deles, mas desta vez não me vou meter nisso. Eventualmente, se alguma vez precisar de um telefone novo e se for apropriado ser esse, é algo que eu considerarei. Yeah. Há aqui mais uma notícia interessante, uma que eu já tenho há umas semanas aqui nas notas, é que a Logitech, aliás, alguém na comunidade lançou um software para fazer atualizações e controle do Logitech Unifying Receiver. Para quem não sabe, o Unifying Receiver é um donglezinho que se utiliza, por exemplo, para controlar teclados da Logitech via wireless. Falámos aqui sobre um que tu compraste, ou estou Ou estou enganado? Eu tenho dois teclados desses e perdi um dos controladores. Não cheguei a comprar o controlador porque esqueci-me completamente e nunca mais precisei dele. Ah, mentiroso. Não. Me disseste-me que tinhas comprado. Se calhar compraste e esqueceste que compraste. Porque tiveste a levar nas orelhas de mim e do David, se não estou em erro, na altura. E dizer, ouve lá, compras um receptor e acabou. Voltas a pôr isso a funcionar. E tu, na altura, disseste que não, mas ao fim de 3 ou 4 semanas acabaste por comprar... E vieste aqui depois para o episódio, claro, que é sempre aqui que a gente lava a roupa suja, fazer um meia-culpa. Lembro-me melhor de onde é que tu andas a gastar dinheiro, olha, já viste? Então tenho de ver desse receiver. Deve estar ainda na caixinha, então. É altamente provável, para eu não me lembrar, é altamente provável que esteja. Porque eu nem tenho usado. Eu tenho usado só um deles e não tenho precisado do outro. Porque o dispositivo que... E agora lembro-me porquê. Porque o dispositivo que eu estava a planear usar, neste momento precisa ser flashado, porque eu briquei-o a fazer uma atualização do Kodi. Não é do Kodi, é do outro sistema operativo que existe para correr só o Kodi. LibreLec. LibreLec, sim. E comprei outra coisa melhor do que aquele teclado gigantesco, que é, tu consegues ver, sim. Este comandozinho. Isso faz mouse também? Exatamente. E tem teclado e tem botões de controle de volume e tudo isso, e faz air mouse também. e funciona muito melhor do que ter um teclado para uma televisão e para um dispositivo multimídia. Uhum, e provavelmente por isso é que eu nunca mais toquei naquilo. Bate certo. E é isto, mas se tiverem dispositivos destes e se quiserem atualizar tudo e manter as coisas controladas como deve de ser e utilizar as funcionalidades do Unifying Receiver, então tratem disso. Têm este softwarezinho que podem instalar e utilizar para isso. Tratem também no dia 21 de ir ao encontro da comunidade, lançamento. Exatamente. Da versão Jammy Jellyfish. Uhum. No Saluna, às 8 horas, à hora do costume, no sítio do costume. E de resto, não sei se tem mais alguma coisa na agenda, Diogo. Não, então, pronto. Não, neste momento é só. Pede só às pessoas para partilhar isto nas redes sociais. E exatamente, partilhem nas redes sociais. Não chegue a fazer like, malta. Likes é fixe, mas o que garante que você... Ah, e avaliações coisas... no Spotify, que eu vi no outro dia que dá para fazer avaliações no Spotify. Malta que nos ouve. Olha, no Spotify, pronto. Que nos avalie no Spotify. E o que é que as pessoas têm que fazer para avaliar no Spotify? É pôr lá uma estrelinha, um coração, não sei o quê, e dizer uma opinião. Como acontece noutras redes sociais, como no TripAdvisor. Portanto, é uma coisa que está facilmente acessível. Abres o podcast e avalias. Olha, isto aqui é o melhor podcast que eu ouvi até... A gente depois dá um template, se vocês não tiverem criatividade, a gente dá um template. Exatamente. Por exemplo, este é o melhor podcast alguma vez feito e que alguma vez será feito. Não quero ouvir mais nenhum. Mais nenhum. Não preciso de mais nenhum. Exatamente. O terapia social, vá. O terapia social. Estás desculpado. Pronto. Pronto, resta dizer que este podcast é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, pelo Miguel e editado pelo Alexandre Carrapiço, o senhor podcast. E até para a semana. Até para a semana.